tiver, eu lhe dou. Não é preciso pedir. Só resta saber se você pode aceitar. Está sua calça velha, cheia de manchas e caminhos. Ponha o som no olhar. Certeza que assim será mais fácil se achar nesses labirintos. Quando a mente em voo descobri mais um segredo neste roda.

movimento, eu me encontro nascido. O sabiá na laranjeira conta que nasceu no jardim um menino. O olho do sol, ei. Sob o olho do sol, rei, desfilam mil milhares montado num cometa. Um cavaleiro anuncia a hora de Aquário, a hora de Aquário, a hora de Aquário. Coroado pelo fogo, vestido pela nuvem, descendo a pirâmide que sobe ao céu. A voz adormecida, eu vim, eu venho, eu vou. A voz adormecida, eu vim, eu venho, eu vou. Montado num cometa, um cavaleiro anuncia que ninguém.